Tem coisas na vida da gente que é melhor nem perguntar. Quem pergunta o que quer, às vezes escuta o que não quer, viu? Eu ouvi dizer que você tá novamente na cidade. Ontem pensei em ligar, mas quando vi já era tarde. Bem melhor pensar assim do que na falta de coragem. Sei, vai ser inevitável a gente se encontrar. Sei, é natural a gente se esbarrar. Os mesmos amigos, os mesmos lugares. Só a gente sem graça tentando disfarçar. Como tá sua vida e seu aniversário? Cê tava acompanhada no último ano. E a faculdade deve tá quase formando. E o coração como é que tá? Quer saber? Deixa pra lá. Prefiro nem perguntar. Vai perguntando o que você quer, filho. Uma hora dessa você escuta umas verdades. Aí vai pro bar do Diego Vitor Hugo, enxaca. Sei, vai ser inevitável a gente se encontrar. Sei, é natural a gente se esbarrar. Os mesmos amigos, os mesmos lugares. Só a gente sem graça tentando disfarçar. Como tá sua vida e seu aniversário? Cê tava acompanhada no último ano. E a faculdade deve tá quase formando. E o coração como é que tá? Essa deixa pra lá. Como tá sua vida e seu aniversário? Cê tava acompanhada no último ano. E a faculdade deve tá quase formando. E o coração como é que tá? Essa deixa pra lá. Prefiro nem perguntar. Apaixonado, hein? Vou dar um conselho pra vocês. Pergunta não, viu? Vamos ficar quietinhos. Se perguntar, pensa, ouvir uma resposta dessa.